O início de mais duas horas de Orelha Extra, olá, e tal como a semana passada, o arranque com excelente, sempre, Nico Case, e o seu último trabalho, que se chama The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You, e também dois temas, Night Still Comes, já escutado, e de seguida, aquele que serviu como single apresentação deste mesmo disco, Man, Nico Case. Nossa adorada Nico Case, no início de mais duas horas de Orelha Extra, ela que bem poderia vir a Portugal para mais um concerto ao vivo, desta vez numa sala, depois do excelente espetáculo que foi no último festival Ótimos Primavera Sound, há uns meses atrás. Dois temas de Nico Case e também uma outra grande mulher dentro do meio da música, a africana do Mali, Rokia Traoré. Excelente último disco, Beautiful Africa. Nawilila dundu, bemiri mehamim bejoro, kono kasira. Kono kasira. Nyama tu tu tu. Kono kasira karaka kapo kapo kia kia kia ajuru nankote idu, idu, idu. Liba mani, si jangia gelende, kene ya kagelende. Amiba mani, ni mazaya na tike, jesiri banye namu, kamana guankonde. Ni mazaya na tike, jomsi se konde. Aqui mais um tema retirado do último trabalho de Rogier Traore, Beautiful Africa, no caso Tweet Tweet. Rogier Traore, que contou neste disco com a colaboração do baterista britânico Sebastian Rochford, e do músico mais conhecido John Parish, este por trás da mesa de mistura durante a gravação deste álbum. São os iniciais da primeira das duas partes de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita, e a semana passada apresentamos por aqui o mais recente trabalho dos norte-americanos de Iger's Line, chama-se Slave Vows. Para hoje escolhemos o tema que o encerra, chama-se Rat's Ass. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Come on. Compilação em CD duplo de bandas italianas. Compilação essa de título Mutazione, Italian Electronic and New Wave Undergrounds. Bandas entre 1980 e 1988. Ouvimos uma delas, os Neon, e som já os Gas Nevada com Going Underground. Dos Neon, o tema foi Informations of Death, Live at Punto. Yeah. duas excelentes compilações que por aqui temos, ambas em CD duplo. Primeiro, Mutazione, com bandas italianas da década de 80, e depois este The Outer Church, com projetos recentes britânicos que foram reunidos nesta compilação precisamente por atuarem também no clube The Outer Church em Brighton, Inglaterra, da responsabilidade de Joseph Stannard, e a edição é de Front and Follow. Para hoje, Angkor Wat, que ficou para trás com I Hope e Ed, e de seguida Hong Kong in the 60s, Summer's Bird, The Outer Church. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Oh, I do. para dançar, nada melhor do que música vinda do lado da família Foreign Exchange, no caso o regresso de Lorenzo Ferguson, que assina como Zó, com ponto de exclamação no fim. É o álbum precisamente na Foreign Exchange Music, chama-se Man-Made, ouvimos We Are On The Move, o tema com a participação de Eric Robertson. E por aqui, já há bastante tempo que não ouvíamos os irmãos Dickinson, filhos do lendário Jim Dickinson. I've been drinking muddy water, sleeping in a hollow log. Drinking muddy water, sleeping in a hollow log. Lord, if I can't be your kid, babe, I ain't gonna be your dog. I roll and I tumble while they hold my nose. I roll and I tumble while they hold my nose. Trabalho para os North Mississippi All Stars, a banda dos irmãos Luther and Cody Dickinson. Este é o seu último disco, chama-se World Boogie Is Coming, e por aqui ficou Rolling and Tumbling. Old times and he's waiting today, clear space and an open way, but I'm not burning holes in it. Looking for me, but I'm staying hiding forever. I don't care, I'd rather be away. And you're certain it never ends. And you're doing what shallow water, the gaze of sun. starts again, and it's ending. You're not certain, and I'm waiting whilst you come Britânicos Grumbling Fur, reduzidos agora a duo. Este é o seu último trabalho na editora de Chicago, a Thrill Jockey. Chama-se Glenastra. Para trás, Clear Path. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Horas na Orelha Extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Reta final da primeira das duas horas de Orelha Extra. Little drop for me. Últimos sons da primeira hora, os incontornáveis Vampire Weekend, de Modern Vampires of the City and Believers, e para o fim, a colaboração entre o italiano Tio Tiardo e Blix Bargeld, do álbum Still Smiling. Vamos ficar com Miss Cousy e possivelmente ainda o tema seguinte, Come Up and See Me. A não esquecer que a dupla vai estar no próximo dia 3 de outubro, pelas 21h30, no Teatro José Lúcio da Silva, em Leiria. É mais um episódio do Fade In Festival, o 30º, como eles dizem. Ver se conseguimos prolatar. As finanças não andam muito católicas com tanto bom concerto. Miss Cousy, Tio Tiardo, Blix Bargeld. Così si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento quello no, non se ne va. Il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante, non intendo offenderla. L'accento quello no, non se ne va. Non se ne va. Amém. Cama pensini, cama pensini. Sometimes come up and see me, come up and see me, come up and see me sometime. Ich stehe auf dem Dach. Ich warte vehement, ich warte immer noch. Die Füße in Zement, solange ich noch, solange ich noch warten kann. Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Rai Notizie 24, Rai Storia, Cartoni, Rai 4, Rai Sport più, Rai Gulp, Boing, Iris, Class News, Second Sport Italia, Sport Italia 24, Zat 2000. The man who screwed a whole country. Ich stehe auf dem Dach, ich warte vehement. Ich warte auch noch später. Die Füße in Zement. Die Junkies steigen über die Dächer in die Häuser ein. Kleine Kids, die durch kleine Fenster passen. Are you happy to see me or is that a gun in your pocket? Come up and see me. Come up and see me. Come up and see me. Sometime. Come up and see me. A short kiss and a long come up embrace. And see me. A short kiss come and up a long see me. Embrace. Sometime. Come up and see me. A short kiss and a long come up and see me. A short kiss come up and see me. Sometime. Come up and see me. A short kiss and a long come up and see me. A short kiss come up and see me. The Music Man, may I have a fanfare, please? Aos sábados, entre as 21 e as 23 horas, na Rádio Castrense, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. with eyes bright green. Every day my eyes are older, I grow a bit closer to you. Hats. Última parte de Orelha Extra com Julia Holter, o seu novo longa duração, agora na Domino Loud City Song, Worlds, já para trás, e In the Green Wild. And I don't know, and the wind slows down, and still no trace of tree. just strange, the woman's wah, wah. Segunda e última hora de Orelha Extra, podcast em orelhaextra.com, contacto através do e-mail orelhaextra@sapo.pt. Dois temas de Loud City Song, o último de Julia Holter e de volta, pelo menos aqui, um dos heróis aqui do sítio, Ken Vandermark, agora no Topology Nonet, que tem a colaboração de Joe McPhee. O álbum sai na já histórica Oka Disc, chama-se Impressions of Poe Music. Vamos ficar com um tema que tem 10 minutos, chama-se Impressions of Future Retrospective. Ken Vandermark's Topology Nonet, com Joe McPhee. Thank you. Industry had left because the agriculture Banda que diz que tem como influências os Fogats e os Concept Angels, só poderia ser mesmo muito do nosso agrado, obviamente que não só por isso. É o trio que tem por lá o baterista dos Jesus Lizard, Mac McNeely, mas também Rob Siraki e Chris Fuller. Dão pelo nome de Flom Hedger, o álbum é homónimo, sai em edição própria da banda. E por aqui, mais uma vez, Damned If You Do, Really Damned If You Do It A Lot. Ainda orelha extra, canal auditivo suplementar, e continuamos com a nossa recuperação recente, os McCarthy. Inesquecíveis McCarthy, compilação editada em 1996, postumamente já ao desaparecimento da banda, cujo último álbum saiu em 1991, compilação esta que traz os singles, as raridades e as Peel Sessions, chama-se That's All Very Well, But The Best of McCarthy. Para hoje, escutámos The Mists of the North-South Divide e o inesquecível This Nelson Rockefeller. Hello, from the House of Non-Representatives. Can't you see how it does? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. novo trabalho para os Barbers, liderados por Dan Kaufman, desta vez a interpretação de temas judaicos da resistência judaica durante a Segunda Guerra Mundial em Roma, em Itália, e ficámos precisamente com o tema que dá o título ao álbum, a velha e excelente canção dessa resistência de nome Bella Ciao, aqui interpretada por Dawn McCarthy, a voz feminina dos Fawn Fables, os Barbers, e o álbum último através da Tzadik, Bella Ciao. E os seguintes conhecemos-los através da compilação que celebra um quarto de vida da mítica editora de Seattle, a Sub Pop. Compilação essa, Sub Pop 100. São os italianos Is Electro Blue Voice, agora de regresso em álbum, precisamente através dessa mesma Sub Pop. O disco chama-se Ruthless Sperm. Por aqui hoje vamos ficar com o tema Speed Dirt, e para os interessados, os mesmos Easy Electro Blue Voice acabam de disponibilizar todos os seus singles através da sua página no Bandcamp. entered a secret area. Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18... Get out, goddammit! Get the point, good. Enough? Fendu. Y'all ready for this? Orelha extra, como orelha mais, prazer auditivo em triplicado. The music just turns me on. Tchau de mais duas horas de Orelha Extra com as meninas Colin Johnson e Ross Steffi de Oakland, Califórnia. São as Upside Down no seu álbum estreia, pelo menos aqui para nós, Mood Music. Desta vez soou Rock in the Yard. Também nova compilação para o mestre R. Stevie Moore da sua extensíssima discografia. Temas escolhidos para comporem esta Personal Appeal. Vamos ficar com Why Can't I Write a Hit e depois possivelmente ainda os Boards of Canada de Tomorrow's Harvest. Tchau, até para a semana. Songs are too weird. The songs are too.